Madonna's gone. belong to the neighbors. You set up a foundation, a rhythmic foundation for other people to play on. It's a responsibility that you have to do. It's a joy that you have. We'll be right back. você conferiu C.O.E.O., My Donna, Raymond Castaldi, Feel the Rhythm, Robbie Williams, She's Madonna, Lulu Santos, Tempos Modernos. Iniciamos o programa de hoje com os engenheiros do Hawaii, Infinita Highway. No próximo sábado, a partir das 22 horas, na Rio Sul Rádio, você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. The best songs. The best singers. Ian McCulloch. Yes, I'm loving, loving, loving, Genesis. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. Empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Boa noite. Is it romantic how all my elegies eulogize me? I'm not cut out for all these cynical clones, these hunters with cell phones. Take me to the lakes where all the poets went to die. I don't belong, and my beloved, neither do you. Those Windermere peaks look like a perfect place to cry. I'm sad and all, but not without my muse. What should be over burrowed under my skin, in heart-stopping waves of hurt, I've come too far to watch some name-dropping sleeves tell me what I'm not worth. Take me to the lakes where all the poets went to die. I don't belong, and I'm beloved, neither do you. Those Windermere peaks look like a perfect place to cry. I'm sad and all, and I'm without my muse. I want auroras and cypress. I want to watch with grow right over my bare feet, 'cause I haven't moved in years, and I want you right here. A red rose grew up out of ice frozen bones.